altura, eu sei. Parceiro tá ali, mas é minha primeira vez. Voltar atrás, nem pensar o que vão pensar de mim. Tô na função desse jeito, agora é bem assim. Tu solta as telas, bota onda pra render. Prepara os ferros que agora é pra valer. Dente cerrado, eu tô gelado, punho treme. Se alguma coisa der errado, descarrega o pitch. Eu de menor, ó, disse não dá nada. Não posso vacilar, é pros bundão de farda. Sem meio termo, eu vou pra cima, eu tô cabreiro. Não dá nada, eu quero meu dinheiro. Tá bem facinho, vou gritar, é um assalto. A viatura tá passando, deixa abaixo. Aí parceiro, eu tô com medo, eu vou correr. Foi só um vacilo, dois palitos, um tiro pra morrer. Você tá vendo, quem come mosca tá ligado que não passa pano. É só comédia querendo ser malandro. Dou um passo à frente, sempre um de cada vez. Ando pedindo para que não chegue a minha vez. Se você marcar na quebra, o bagulho é sério. Neguinho doido te manda, véi, pro inferno. Língua de trapo, caguete, dedo de seta. Vai acabar deitado por ponto 40. Na madrugada a lei é essa, cê mata ou morre. Um beco escuro, o bicho pega, o sangue escorre. O tambor gira, com o cão engatilhado. Dedo no gatilho e o punho apertado. Com a mira laser, o projétil já tem o rumo. Agora aguento o suvaco que vem em um segundo. Mas se engana, vacila e vai pra forca. No mundo em que eu vivo, não posso dar bandeira. Seu vacilão, pum, pá, fim de carreira. Tô nessa vida, se ficar pra trás como poeira. De olho no esquema, se render, ninguém beira. Mas se der errado, aí já era. Só mais um corpo estirado indo pras trevas. Já tô ligando, tá? Tô no esquema, já telei aquele posto. Maluco, não tem problema. Vamos, não demora. Gente, o fretista pega a grana e vamo embora. Voando baixo, batido direto pra minha chola. Sinal vermelho para o carro, os cano encosta. Tá tudo calmo, mas o medo me apavora. Acelerei, vacilei, essa é minha hora. Tá vendo a vacina, sai correr.